Caralho, Mac, olha isso. Olha isso aqui. É, pô, cara, ele pegou, mano. Aí você pegou aquela mina. Ah, pegou mim mesmo. Mentira. Afirma. Vem. Às vezes me pergunto se realmente sou daqui. Eu sou da firma, eu tô tranquilo, eu tô no meu lugar. Vou te dizer que eu tô gostando mais assim. Fazendo muito pra não ter mais tempo pra falar. Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado. Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da mesa e nem um pouco preocupado. Yo, prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado. Ao inserir os seus jogos, e quem não cumpre com a aposta vira proposta de mais um exemplo errado. Muitos falaram do arte, não vai, pega a visão. Tamo no campo de front, deixa eles brotar que vai voltar com a cara de tonto. Depois do tombo, sente esse tombo. Vamos que faz tempo que eu tô pronto. Seu jogo é sujo, afirmei é imunda, filhada. Deixa aqui dessas putas, diabo cuida. Chama pra série tipo um rap. Deixa aqui, eu mesmo faço rap. Mate ou morra pelo corrente que ele te mate, chefe. Mesmo sem grana, eu tô gastando, mano, o que eu não tenho. Ando chapadão em casa, deitado, vendo desenho. E rápido não me contenho, se o ritmo é esse eu mantenho. A fêmea é forte no partido de uma lógica, pra mostrar porque eu venho. No boom bap eu faço a track, garanto o desempenho. Obtenho sua atenção e por fim te entretenho. Meu ponto é o mais chato do flow, cola na casa pra assistir o show. Tomando de assalto, joga a mão pro alto que eu roubei a cena e ninguém me pegou. Na calada da noite, morcegos voam nas zonas, pá. Lhaços fazendo ronda nas sombras, chilhaços percorrendo a Babilônia. Novos velhos sem ideias, tontas, tonto de teto no tapete do Aladim, né? Pesou e não pôde voar, só quem tem pouco desejo mais din e fé que essa lâmpada iluminar. Sei copa das copas, firma autóctone, alóctone. Faço as apostas, nega la clone, seta no pônei. Raça com peixes e onças, curte no fone, vegano nome. Taça com queixa e responsa, tô vendo os meus, foda-se seus. E quando eu perder, eu acerto minhas contas. Salve, salve, facção norte, afirma, peita. Nesse tambor de cinco tiros, bro, ainda tem uma bala. É tanta merda que eu nem miro, tira as crianças da sala. Eu falo de droga, eu falo do crime, eu falo de puta. Eu falo do time que brinca na bronca da banca do rap. Escuta os moleque, larga esse tine, solta a garrafa, tá queimando filme. Dança esquisita, explica pra mim, tem uma boca na sua nuca e tu tá mais chegando assim. Mas que foi, que tem mais atentado que a França? Mano, avisa pra piranha que a firme é a vizinhança.